150. Redução esquerda 150 para o localizador 170. Tan 3090, complete final de torre 11895. 9143, boa noite, chega da Gonf, desce e mantenha 050. 050, 7720, desça para 2000 pés, ajuste no 05, livre LS e repórter estabilizado. Para 2500, estabilizado LS, 7720, chamada estabilizada. Boa noite, é o 35219, informação plantada, vitória da conquista, para a costa. 319, não tem plano de voo, confirme o BT. Ao 57. Mais 5 minutos para essa cópia. Você pode, pelo menos, levantar a saída. Tira a vitória da conquista? Isso. Tira da árvore elétrica. Obrigado. Número 2 no solo aos 2000 Libras, chama o solo 121 no 19. Libras 219, gol, domingo. Torre Salvador, tá 3190. 3190, complete aproximação e forma de pista livre, tráfego avistado, número 1 para pouso, 1 a centena, 12 nós, 1015. Agora sim, pista livre, tem autorizado pouso. Autorizado pouso, tá 3190. Domingo 12, Libras 21. Voo no menos 2, táxi de Alfa, pode ser o Juliette. Alfa, antes da Juliette, voo no menos 2. Salve Salvador, muito boa noite, eu tô 3567. 3567, boa noite. Somos o Augusto, é Quebec. Vem da Quebec. Então, 3567, autorizado para Brasília, nível 300, via Pesulu 17, decolando a pistão no zero, com primeira curva direita, perfil da Arbor Elefa. Transponder 5141, controle 190, decimal 8. 5141, cruzando 3567. Estou 208, 3567 correto, repassou para o projetor. Um ponto. 1895, acelera. Posição 5, voo na meia da noite. Para posicionamento, trip 54-1543. Trip 54-15, livre acionar, repassa para táxi. Livre acionar, repassa para táxi 54-15. Duas do externo. 6720. Completa aproximação e forma de pista livre. Número 2 para a posto. Tráfico para 7 está no curtíssimo sinal. Vento 1 centeno no 010. Ajuste 1 no 0 no 5. Afirmativo. 720. Abaixado, travado. Faça as coisas. Azul 4206. Informação do seu Quebec. Prossiga. Azul 4206, pronto, copy. Azul 4206, pronto, copy. 06, autorizado para Recife, nível 370, via Peruíbe 58. Decolou da missão no zero com primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju. Transponder 5146, controle 120, decimal 8. Ao livrar 1219, está 319. Objeto 6720, pista livre autorizado, pouso, vento, ACT no 0 nosso, 1015. ACT livre, pouso, 6720. Deixa eu ver a puxa fora. Solo, está 319. São 3190, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. Alfa, Juliette, para 06, 319. Salvador 35415 para o táxi com 69 a bordo, 4 horas e 10 alternando Salvador. 35415, atento ao Airbus da TAM que vai parquear agora para o gate 6. Táxi via Pátio 1 e Índia no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 095. Bem, só avisou a contrato da TAM, vai taxiar via Pátio Índia Alfa. Ponto espera 118-95-35-4-9-1-5. Agora 1015 mais 35-4-9-1-5. 1-4 e sistema para 3000. Gosta na minha 1-4-3. No meio 01 reautorizado, desça para 4000 pés, ajuste no 0-4. Volta, é o chão. 67, para Puto Técnico. 9. 209, 720. 7, na posição 3, para Puto Técnico, treinamento. 67, agora para Puxa. Agora para Puxa. Solo, Salvador, boa noite. 7, 67, 20, livro Puxa. 6720, boa noite, táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 7720. 2 Salvador, muito boa tarde, prefeito 5415, ponto espera da 1-0. 5415, boa tarde, autorizado, alinhado e decolar, pisto no 0, vento 1 centena, 1-4 nosso. Está autorizado, alinhado e decolar, prefeito 5415, para mim. Meia 720, autorizado ingresso na Juliette para o gate 08. Ingresso na Juliette para o 8, objeto 670. Oxina 6143, desça para 2000 pés, ajuste na 014, autorizado ILS, XAI, pistão na 0, reforço estabilizado. Autorizado ILS da pista 10, reforço na estabilizado e descendo para 2000 pés, é 143. O 219, o ciclone acabou de chegar, está pronto, cópia? Pronto, cópia. 35 Legião 9, autorizado para a vitória da conquista, nível 200. Local da pista 10, com a primeira curva à direita, saída árvore, após voo direto, vitória da conquista. Aciona 5153, controle 120, sinal 8. Dado 200, vitória da conquista, decola da 10, primeira curva à direita, a saída árvore, após DCT, vitória da conquista. Controle 5153, controle 120. 5219, correto, é a paixão para a profissional. 219. Solo Salvador, boa noite, boa noite. 56, pronto para posicionamento, 02. 354 no 5, decola 35, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 354 no 5. Muito bom trabalho aí, restante de noite. Muito obrigado, tudo de bom. Controle Salvador, uma boa noite, o trip 54, ano 5. 54 no 5, boa noite, contato radar, saída coral, suba e mantenha, 140. Saída coral, subindo e mantendo, 140, trip 54, ano 5. Volume 01, reprisado, desce para 3 de meu país, informa ajuste, 10, 14. Gol no 273, reautorizado, continue descida para 3 mil pés. Correção para 4 mil pés, ajuste 104. 4 mil, 104, gol no 6143. Ciência, complete canal, chame torre 2895, muito bom pouso. 2895, boa noite. Salve Salvador para o táxi, altura 3567. Contagem 0 a bordo, autonomia 0430, alternando Campinas. 3567, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Via parte, estamos táxi, né? 0 no 5, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Boa noite, 56, ligue-se na porta para o táxi. Voltarei para o táxi, 5, autorizado LS, XY, pista 10, reposta estabilizada. 2000, 0, 5, reposta aí no X-Way, 0, 0, 0. Torre Salvador 3567 no ponto de espera, pronto. O 3567 autorizado, Aliane, manter pista 10. Aliane, manter pista 10, 35767. Mel no 43, solo aos 40, livrar, chame solo 121 no décimo 9. 219, Mel no Alfa, Alfa, Juliette. Alfa, Juliette. Alfa, Juliette. 3567, pista livre, autorizada a decolagem, vento 090 graus, 12 nós. Livre decolagem na 3567. Confirma autonomia e alternativa ao voo 1856 com 121 a bordo. Autonomia 3 horas e 20 minutos, alternando Natal. 3 horas e 20, alternando Natal, voo 1856, táxi via Patiú no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 095, voo 1856. Patiú no Índia, ponto de espera, torre 1896. Então 3567, decola 42, controle 120, decimal 8. Controle no 208, obrigado. Até mais, amor. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 3567, passando 1500 pés em ascensão ao 300. 3567, boa noite, contato radar, saída Argos, sub, mantenha 300. Saída Argos, subindo e mantendo 300, tá 3567. Voo no 601, no complete, final, chame torre 1895, bom pouso. Bom trabalho, 601. 856, pode esperar, dá no 0. Boa noite, 256, autorizada a linha, decolar, pistão no 0, vento 1 centena, no 0 vaso. Além da cola, dá no 0, o voo no 8. Azul 4206, posição 1. Funcionou para ataque, o azul 4206. Posição da parte. Torre Gol no 601, não vai passar o externo, baixou e travou. Gol 601, tráfego avistado, completa aproximação, guarde informação de pista livre, número 1 para pouso, 737 da companhia iniciando a corrida de decolagem, vento. Uma centena, 109, ajuste 105. Tá aguardando, 609. Seu papapá, Mike Jackson, eu mantendo o voo pairado na região da Pituba. Tá no visual com tráfego no corredor acesso. Que Tenente Mike Blatt, Romeu. Olho 601 na pista livre, autorizado pouso, acendendo no 02. Salvador, boa noite, 2-0. 2-0, Sal? É o LDS-6720, para cobre 3-0, Galhão. Boa noite, Sal. Boa noite, 56, boa noite, contato radar, saída Pulca, suba e mantenha 390. Fuca, nível 3908, me conhece. 3-7-2-0, boa noite. Autorizado, 0 Galeão, nível 360, via Pesulo 10. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, após o Abride, onde se recebe o Pesulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5152, controle 120, decimal 8, web 6720. Autorizando com o Juan 360 Galeão, decolando da 10, primeira direita da Elida, Leda Pride, Upper Zulu 10 e a nossa voz conforme. 5152 no transponder, 1208 no controle, o 76720. Correto, faz com o parapuxo, o 6720. Chama nessa, puxa, melhorou? Primitivo, sigma 5. Sigma 5. Deu? Caju, transition, squawk 5126. Salvador approach, frequency 120.8, Portugal 022. 263, complete canal, chame em torre 1895 no pouso. 1895, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho, bom ano 273. Como foi a partida de leve? Salvador approach, 0-22, our transition is my. Nevermind, Portugal 022, destination Lisboa, Portugal 370, Upper Zulu 10, Natal, then 510 route. Tenway 10 for departure, left turn. Book of departures, Caju, transition on the call 5126 and 120 at the moment. Portugal 022. Portugal 022, call 5126. Hey, 5126 on the call, Portugal. We will request departure transition instead of Caju transition, Portugal 022. Portugal 022, Pucas, Departure, Caju Transition, correct, e report to Edward Starrett. There is any chance to Departure Transition instead of Caju for Portugal 022? Transição sobre a modulada, confirme que chamou Saulo. Contato 4206, 94, 3 horas e 30, Maceió. Taxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste 1 no 0 no 5, azul 4206. E 15, 1995 no ponto, 4206. 1895, azul 4206. Boa tarde, espera 6201, autorização 1000, Maceió. Do 4206, copiou a torre 1 no 8, 95. 895. 301, informação com o Sierra Romeo. Recife, 1288. Recife, 1288, 3567. Um minuto para a cópia. Voo no 601, não utilizado em direção Juliette, gate 02. Era pronto. Pronto, cópia? Obrigado. Utilizado para o Galeão, nível 360, via Pesulo 10, até SMAP e após segue o plano, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída da El, Leda, após o abrigo, intercepta a Pesulo 1-0 e sai conforme. Tração de 5-1-3-6, controle 1-2-0, decimal 8, Oxalé 6-2-0-1. Correto, e após um parapuxo acionar, Oxalé 6-2-0-1. Um 1-2-5-6, Recife, 1-2-5-4-5. 1-2-5-4-5, ok. Liberado 2-1-9, gol 1-2-3, até logo mais. Até mais. Trip 5-4-5, controle. Azul. Nada 4, 9 milhas, sudoeste de Salvador, chame na frequência 1-2-0-1. Obrigado. 3894, boa noite. Chegada Mar e desce, mantenha nível 050. 3450, pode ter um pouco de tempo. Chichu, go ahead. I will request Department Puka. Departure is departure transition. Please report to Edfair setup. Copy. Puka departure, departure transition. I'll call you for startup. Approach field 0-2-2. 1895 para 500 pés, Romeo. Corre, boa noite. É o papapapá, Mike Gillette, Romeo. Papapapá, Mike Gillette, Romeo, confirme intenções. Na linha do litoral, passou o parque de Pitaçu com o comprador coral de Itapuã, senhor, de 1.500 para 500 pés, regressa a da Bata. Ok, da presente, autorizada aproximação direta para o pátio da Bata, reporte solo controlado, vento 1-1-0 graus, 1-2-9, ajuste 1-0-5, Mike Gillette, Romeo. 1-0-5, autorizado da presente, cruzamento da final do 1-0 para a final da Bata, Romeo. 1-0, até brilho. Após o Pesulo 1-6, vai conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída da El, Leda, após uma direto bridge. Estação de 5-1-62, controle 1-2-0, decimal 8. 6-2-9, autorizado no Guarulhos, 3-6-0, Pesulo 1-0, até bridge, Pesulo 1-6.